9, passou 170, eixo no centro. Frequência 1288, altero 26, decimal 0. 288, 260, obrigado. Até o retorno. Boa semana. O presidente já avisou algum campo? Afirmativo, visual para o campo. Chame a torre, 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, passando o Romeu Tayek. Romeu Tayek, bom dia. Está presente em curso 97, pode na curta final. Muito bom dia, pode na curta final, Romeu Tayek. Romeu 30, desça via para 2000, deixa 1-0, 2-1, no reporte localizador de VLS Activate. Positivo, desce para via para 2000, 1-0-2-1, no reporte localizador VLS Activate, com 1-3-0. Então 3304, passa 1-6-0, chama o centro em 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Está 3304, 1-2-8-8, 1-2-6-0, do Mojá. Controle, o Golfo pelo Onça, PNG, só foi mudança de regra na presente, já em condições de usuário do Golfo Onça. Gente, PNFR cancelado aos 28, desça para o estudo de tráfego em Valença, não há tráfego em forma naquele setor, ao cruzar 3.500, tem frequência ali. Ok, cruzando 3.500, vai chamar nós, o Golfo pelo Onça. 7 dentro de pro, 1.3, vai. Obrigado. E aí, o que foi do pouso? Qual é o pátio? 7 da mata. 7. TX Solos 3-1, utilizado no Backtrack Sabato. Alfa 312, passou 150, chama em Recife, 12685, altera 12545. Pode repetir para 6312? Canal Recife nas frequências 12685, caso negativo, 12545. 12545, obrigado. Na frequência 1288 até 1260. Solo Salvador, o azul 2714 para pushback acionamento da remota 3 Lima. 714, autorizado se tiver que acionar, eu posso passar. Autorizado puxar, acionar, eu posso passar de 714. Alfa, tamo, prossiga. Do PAT 5 por PAT 3, vai ser o táxi? Acione e chame pro táxi. Autorizado, reporte para o programa da pista. Autorizado, ataque até você, Papão. Vitor Sara, hotel. Sete final, ILS, sou eu no 895, gol no 630. 895, gol no 630. Salvador, bom dia, gol no 630. Bom dia, 9021 no altímetro, estou com a reporte baixar de checado. Aí. E aí, reportaria baixar de checado. Vitor Filho Delta, aí na guarda, Vitor Sérgio, hotel da companhia, até a papai, eu acho que eu estou 6311-02, pushback acionamento. Puxando 6311, aguarda para o pushback acionamento. Agora não, 6311, teria o tempo estimado, parou. 930 autorizado pouso, piscina 0, vento 1.0 graus, 129. Excelente, livre pouso, voo 630. Uns dois minutinhos só, a aeronave no PAT 3 já está totalmente pronto do táxi, já vai chamar pro táxi, ok? Sim, vamos lá, 3 ou 1. Azul 2714 para o táxi, 53 a bordo, 4 horas, vento alternando palma. Táxi via PAT 1 no Índios, no ponto de parada chamado São Rio, no 9395, altímetro no 0, no Rio Zombo. Aqui, você pode esperar de 2395, pegar a minha mão. Salvador, bom dia, azul 2770, autorização por segura, vamos dar mais. Fábio 2733, chamo o Paulo. 2770. Azul 2770, aguarda um minuto, cobra pra gente. Autorizado, prosseguir o táxi via Lima, parte 1, até o parte 3. Fique atento à aeronave taxiando no parte 3. Agradeço quando o senhor chegar próximo ao parte 1, já liberou a saída do parte 3. Liga o ingresso no parte 1, até o parte 3, taxiando. Na presença, com sua autorização, o senhor Paulo Afonso, 090, pronto, agora, ouvido, senhor. Autorizado, Paulo Afonso, 090. Decola 190 com primeira curva esquerda na saída Momo, após direto. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Autorizado Salvador, Paulo Afonso, 090, decola 90, curva esquerda, saída Momo. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Cortejou o Vitor, saia hotel. Vitor, o senhor até confirma a rota, se senhor tem? Tá. Confirme a rota. Ah, Vitor Yonatan, eu Vitor Xeratão. Gente, Vitor Xeratão. Vitor Silva Delta, seguindo como número 2 para ataque no Fight 3, aguarda a posse. Direito 121, Fox. Olivera 21, 630. Estamos 1, autorizado, táxi via parte 1 até o parte 3. Reporta quando lá. Como é que eu vou falar que eu não tenho essa autorização aqui no sistema, mas tem que ser vai. Juliette. Ah, o Juliette. Você é mesmo? É 3 ou não, soma? Desconsidera, era só pra confirmar se eu tava iniciando. A senhora está na escuta? 4-0, controle 208, boa viagem. 208, bom dia, senhor. O Vitor, a senhora está na escuta? Apatão do Vitor, Charlie, hotel, na escuta? Está na sua escuta, está cumprindo a mão. 2714, contato radar, suba via saída Momo. Parada de restrições de altitude. 30 restrições, subindo na mão o 2714, gratidão. Vitor Charotel, livre acionamento, aguarda o táxi, confirma o Vitor Charotel, a rota prevista é direto, ok? No caso, na UIC 1, como o senhor informou, o senhor teria que ir no nível 150 ou acima. Puta, sem medo. Eu achei que sair da ponta, confirma DCT no 090, não é isso? Gente, confirma o acionamento está livre e a porta do táxi. Para o táxi, eu venho a 311, está com 132 agora, 3:40 de Bruno Fernando Galeão. Confirma 132? Afirmo. Gente, autorizado via Índia, o táxi, quanto espero chamar o senhor 1 e fiz o nosso continente no 021 no bom voo. Autorizado Índia, 295, graças, bom trabalho. 30, pode conseguir? Negativo, nome é 30, manda a posição abaixo. 021. Vitor Silvio, número 3 para Copa Elástica. Bom, no 630, tem só o tráfego ingressando no Pátio 3, para sair o táxi via Juliette até o Gate 06. Bom, Campa, você avisou para o tráfego, livre ingresso para a posição 612, 630. Azul 2770, confirma. Bom dia. Autorizado por segundo, noite 0, decola da 1-0, com primeira curva direita na saída coral. Transponder 5103 e controle 1-20-8. Campeão nível 180 na pista 1-0, curva direita na saída coral e o restante não deu para copiar. 2700, como que a sua transmissão está muito baixa, pode proteger novamente, por favor. Nível 180 na pista 1-0 com curva direita. A saída coral e o restante não foi possível copiar. Responder é 5103 e controle 120.8. Certo, responder 5103, controle 1208. Obrigado. 2770 corrigido, transponder 0264, ok? Ok, 0264. Protegimento correto, reporta para o senhor que tiver questionamento para o partido. Certo, chamarei. Falou, Vitor Charotel estacionado, com 04 a bola e pronto para ataque. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamando torre 1 no 8, desceu 95 altímetro no 021, no bom voo. Aqui é Pátio 1 no táxi do Índia, até o ponto de espera 1895, confirma aí. 1021. 1021, Vitor Charotel. 1-0 pronto, Salvador, 63 no 1. 2714 foi direto Barreiras. Direto Barreiras, 2714, graças. 05 para a Copa, aguarde. Vai dar, não consigo. Oh. 3 para a Copa agora, por gentileza. Esteira do Airbus que acabou de iniciar a rolagem, autorizado nem manter o 90. Autorizado a nem manter, fecha o 90, vem continuar o hotel. Passa algo na escuta? Confirmado, ele sobrevoou. Confirma a primeira localidade? Guatemi. Guatemi. Guatemi, após o Taparica e... Sim, confirma a última localidade a quantas milhas abaixo? Autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo Iguatemi, Itaparica, após São Cabaceiras do Paraguaçu, vai no Sra. 500, está indo decolada 1-0 com curva à direita, no controle do litoral sul, transponda 0143, o controle em 120.8. 0143 o transponder. Gente, olha só, estamos confirmando o decoladão no site. Desejo o decoladão no site com ProRais. Então, como cotejado comprou o azul, confirmando o decolando da 107, chama o para acionamento e taxa de chamador em 198, decimal 95, altímetro 1021, confirmando 02 a bordo. 03. 03, confirma a frequência do adaptador. O 2065, copia. Guarulhos autorizado 360, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótica. Tupes 1-0 em primeira aerovia, pode tirar aí conforme roda. Transponde 5121 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado nível 360, decolada 1-0 da Euleda Mótica, 1-208 controle de saída, 1-21 transponde, 1-206. Confirma? Copiou o 2065? Pode cotejar novamente por gentileza? Nível 360, decolada pista 1-0, saída da EL, ETA, 1-208 no transporte de saída, 5-121 transporte. 5-125 no transporte. 5-125, obrigado. O 2065, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback e acionamento. Cortará. O 2770, pronto para o push e acionamento na 3-1000. Autorizado, reporte táxi. Certo, canal para o saída lotar, presente. Subindo para o 090, Vitor Charlotel. Certo, saída lotar, subindo para o nível de voo 090, Vitor Charlotel. 351-11, eu controlo em 120, decimal 8. Se não der seu protegimento correto, de pressionamento, reporta para o táxi. Via parte 1 no Índia, posto de espera, Dom e 1 no 8 do 195, altímetro 10021. Mas aguarda que eu não faço com o AES pra questionar o seu plano aqui, ok? Então, eu informo que o centro não tem o seu plano. A gente verificou aqui quando o senhor chamou pra cópia durante o táxi, ok? 70 graus, 139. Para a coordenação, ok? Estamos com um problema aqui no seu plano, já conseguimos essa rota, aguarda por gentileza a porta, ok? Agora sim, copia. Barreiras uma centena, decola da 1-0 com curva esquerda na saída Momo após direto. Transponda 5-1-1-0, controle 1-2-0 de sol. Isso. 1-1-0 no transponda, Juliette Tangulo. Então, Juliette, estamos no protegimento correto para o... reporta para o funcionamento. O Vila Italo Hotel solicita, se possível, o nível de voo 110, o nível de voo 110, como final. 110 está autorizado. Autorizado o nível de voo 110, Vila Italo Hotel. 32 minutos, foi somente que eu comprei. Pode ter outras informações, Azul 2770. 3-2 a bordo, autonomia 0433 minutos, alternado de time. Tem taxi via parte 1 e Índia, quando espera chamar a torre 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1-0-2-1, bom voo. 7, parte 3, parte principal, Índia, 102-95. Controle Salvador, bom dia, o combate com o Vitor, Kilo Delta na Momo. Está autorizado, saiu da Momo, cancelado a gente, onde é o seu? Momo, livre da região, acessão a centena, Vitor, Kilo Delta. Ana 3-1-1, passa nível de voo 160, chame Recife 1251, terra não 3395. 251-3395, 3-1-1. Voo 621, desça via para 2000, ajuste 1-0, 2-1, por exato final, ele é que se refando o localizador. Desça via para 2000, que o seu portará está utilizado, 1-6-2. Pode voltar, 3-2-9-6. Você? 3-2-9-6, pode voltar, negativo, mantenha perfil tirado. Positivo, mantenha perfil, 3-2-9-6. Chora 0-1-4-3. Essa nave 0-1-4-3, modo Thiago, então. Caminha 62-0, pois não gosto. Frente, complete final, e ele é 6-8, torre 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, caminha 62-0. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Noel, Tira Fatal. Alfa Romeo, Thiago e Alfa Tango, prossiga. Decolando na 7, está ingressando na linha do litoral sul pro, do Iguatemi, o Thiago Alfa Tango. Mantenha litoral, reporte próximo do Iguatemi, 500 pés, 1021 ajuste. Vai reportar a próxima Iguatemi, mantenha linha do litoral, Thiago Alfa Tango. Papapá, Bravo e Uniforme Sierra, prossiga. Decolando de Veracruz com destino à Barreira Serra, na BR do Hotel Assado 2000, passando 1310. Precipitação para o 085. Autorizado nível 085 até 40 milhas de Salvador, forma atingindo, acionando o código 51115, Bravo Uniforme Sierra. 51115, o Bravo Uniforme Sierra, até 810, 085. Autorizado via chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1021. Via chegada a Mari 1021. Olha, antigo, mantém o perfil da chegada na via chegada até 3 mil. Prova uniforme, se é o seu estimado de pouso. Chamada de pouso. Ok, então um momento. Salvador, muito bom dia, Delta Romeo Bravo 2190. Bravo Vitor Tango, prossiga, bom dia. Vou falar que estou novando o Zulu S Delta, o 0300 do Cima Salvador, está tornando 070 para 075. A chamada 2190. Pouso 1505, gente, copiado. Controle, o Victor pelo Delta, sobe o nível 105, e tem o pouso 1425. Ok, Tudo Delta, fornece aí cancelado 01, gente, sub mantém 105. Confirma sua chamada de pouso, foi copiado? 1425. Copiado, 1425. Pouso 0 copiou, passando para o término 1208, bom dia. Alfa Tango Tango, está autorizado o táxi 71, taxi Índia, ponte 090, torre 11895, ajuste altímetro no 0, 21. Controle Salvador, boa tarde, Azul, bom dia, Azul 2770 na Coral. Azul 2770, contato radar, suba ao nível 180, presente direto Coral. Presente, na presente direto Coral, para o 180, 2770. Seguro, 1-0, correction, flight to land 1-0-0, take off runway 1-0, after port take off right turn, coral departure, after port to the flight plane route. Squawk key 0275 and Salvador approach frequency 120.8. Brasil, Confirm head conditions with the takeoff of the taxiway. Confirm. Okay, call tower frequency 1-8-0-9-5-10-8-1-0-2-1. Good trip. Zero-1-5-10-8-1-0-2-1. Confirma somente autonomia? É 4-6, 180 pessoas e com fins alternativa. Gente, era somente autonomia, prossegue o táxi via Flight 1 no Índia. Ponto de espera chamado em 1-9-3-9-5, altímetro no 021, bom voo. 295, obrigado. Paulo Gol no 621, aproximando o Juliette. Táxi do Recife, passando com a bote, seguindo no 71. 1-0-9-4, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha 050, veja mais. Mari 050, Gol 1-0-9-4. Coordenação com o centro, de, com, é, verificando o seu sono aqui, ok? Aguarde por gentileza. Pode chamar o controle, ô Juliette Tangelo? Afirmo, 208, boa viagem. 208, graças. Controle, bom dia. Papadango, Juliette, Tango Lu, tem coluna 0, passa 1306. Sete Tango Lu, contato radar em decolagem, saída Momo, cancelada as restrições de altitude. Muito obrigado, saída Momo, direto para uma centena, Tango Lu. Sorri, Ponte Diego 0065, próximo, Ponte Terra da 1065. Afirmo. Ponte Terra. Mantendo. Gente, toma aí, um minuto para o O 9244, você para 2000 pés, ajuste 1021, voltou para sinal do ILS aqui, dá 1-0, curva à direita, foi na proa 060 e ponto estabilizado. 2001, na proa 060, com a estabilizada, igual 9244. Obrigado, você separou no 1500 pés, 1021, ajuste, bravo Vitor Tango. Comunicação para 1500, bravo Tango. Delta, controle. Mais uma. 40 milhas, livrar na terminal, serviço radar terminado para serviço de formação de voo e alerta. Chame o centro na frequência 1288 ao PN 1260. 3896, complete final, e ele é sexy rei, chame a torre de Salvador, 1895. 3896. Torre Salvador, bom dia, tá 3896. 3896, bom dia, 21021, continua a aproximação, pode baixar de trabalho. 3896. A gente continua o site que se encontra. Desvolvo o decolo da interseção, sem parar. Gente, mantenha o ponto de espera, devido ao aeronave decolou assim, a gente foi ver que o... da questão de ser menor. Aí, tem que dar uma, na final da 1-0, uma milha de espera. Sem problema, sem problema. Da curva à esquerda, corredor forte. O transponder 0274, controle 08. O decolou ao 09, chame agora o controle 20, 2980, uma boreada. Obrigado, amigo. Bom dia. Muito bom dia do papapá, o Batemo Tango, decolou, na sua escuta. Sete pra Vila, 74. Paz, acesso a 2000, após a esquerda, mão. Bom dia. Mantendo pra proa, até pra esquerda, da mão. Aí, pra ficar com os pistões, o Batemo Tango, de outro turismo. Tudo utilizado, pistão zero, vento, 0 graus, 4 mais. Livre pouso 1-0, 3296. Para barreiras. 299, o Juliette Tangulo. Cruzado, vai direto. Direto barreiras, Tangulo. Acende o chame táxi, mas que é, bom dia. É repetitivo, existe. Bruno 621, estou falando aqui para São Paulo, a gente mantém com o seu nome, né? Está pronto para o Capan? É, para Recife, o Capan, pronto para quanto? Bruno 630, então, chamou, né? Exatamente, chamou 630. Bruno 630, autorizado Serra Bravo, Romeo Fox, conforme a rota, plano de voo, nível 370. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Tuca Caju. Transponder 5142, controle em 1-2028. Autorizando Recife, 370, conforme repetitivo, da 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 5142, 208, voo Rono 630. Rono 630, correto, com o regimento, chama o nosso puxo, pessoal 06. Levanta aí. Abraço, Adão. Retorno de desvio à esquerda, confirma. Confirmo. Costuma desviar aqui, mas já está retornando. Agora está fazendo o programa agora. Pronto. Operação para evitar tráfego ingressando na final da 17, vou na proa 360. Proa 360, subindo pela centena, pelo menos. Dona Tio. Controle, informador. 048, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilante. Mari 050, vigilante, bom dia, patrão. Uno 094, desça e mantenha 2000 pés, ajuste 1-0, 2-1, informando o localizador, pistão 1-0. Desce 2000 pés, ajuste 1-0, 2-1, chamará o localizador da 1-0, 1-0-94. 1896, solo 1-2, livre à direita, chame solo 2-1-1. Direita 1-2-1-1, tá 3896. Uno 9244, complexo final e alerta que se reche na torre 1895. 1895, boa. Confirmado nessa proa, lá para a telefone, o subida para a centena, ok? Bom, uma centena subida. Caso de falha, vão cruzar 4000, resuma a navegação na proa de barreira. Está confirmando na proa direita, ok? Entendi, confirma? Está confirmando na proa direita. Confirmando, na proa direita, caso de falha, vão cruzar 4000. Positivo. As de falha 4000, vou aí descer o centro. GLS da pista ONONO, baixar o travado. Gente, continua a aproximação. O ajuste 9021, aguarda a pista livre. Show. Gente, chame agora a Torre Salvador na frequência 1-8, decimal 95, bravo de tocando. Sim, vocês dois nosso grau, controlado. Brasília Forte, que sabe cumprir a rota que eu faço. Brasília Forte, que serve entre si, mantém o rodinho. Mantém a rota forte, Brasília Forte, que sabe cumprir. Seu comandante, muito bom dia, papai, meu bravo, Deus é bom. Bravo, Vitor Sango, bom dia da presente, prossegue sinal na frente, reporte, sobre a rima. Bom, papai, bravo, Deus é bom. 05. Portão 05. E a Juliana, 3895. Para 65, contato radar, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL, 1-0-2-0-5. 1-0-9-4, autorizado sinal e ele é sexy-rei, não estabilizado. Está mais estabilizado, 1-0-9-4. Alfa Tango Tango, a 8 milhas norte de Salvador, resuma a navegação na proa direcê. Na proa direcê, Alfa Tango Tango. Está de volta, Dael. Prezado Dael, 2065. Obrigado. Salvador, agora 64. Tira. Cidade após Mário, com a negativo. Após Mário, mantém o perfil da chegada, descendo para agora para 3000. A 021, cancelado a restrição de altitude em 4. Maravilha. Após Mário. A próxima vez, cancelada a restrição de alto de 4, irmão, não veio a passar. Passando aí, o bravo total. Bravo cortando, prossegue e aguarda a autorização de pouso. Gente, bravo total. Faz o pouso de qual parte? Vai na gabata. Gente. Aqui é a cueca, tá ótimo, pode ficar em pé. Bravo, Portango, avistado, 9021, livre pouso, pista 97, o vento 0 graus, 12 nós. Livre pouso 97, bravo, total. 244, solo isonomia, direita, 211, solo. 247, 244, 244. Brasília Force 2733, clear to line up and maintain position, interception hotel. Clear to line up and maintain position, Brasília Force 2733. Estacionamento no 612, agora no 630. 30, confiado, pediu para Bush. Exatamente, no 612. Gente, agora é só um minuto, temos aeronave para ingresso na parte 1, após ser autorizado. Está aguardando o 630. Uma 0181, 80 degrees, uma 09. Clear, se Juliette, Pati 1, pessoal 08. Alfa Juliette, Pati 1, 08, por nome do passado. Gente, mantém a OSA, aguarde para ingresso e decolagem gráfico mais de acesso. Estabilizado, LF, aqui o Dono 01094. 094, completo final, ILS, turno 1895. 1895. Salvador, bom dia, 1094, estabilizado, LFC, XC, 1010. Torre 1895. Torre, desculpa. Bom dia. Mike Eco, autorizado de ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem, cabeceira 17. Na Force 2732, airborne at 19, contact, calado approach, frequency 120-280. Sou 2065, prossiga. Pode voar, pode, senhor. Pode, coordenação com o centro. Obrigado. Salvador Control, Brasília Force 732. Carpo 010094. Mike Jack West, mantém a cabeceira, aguarde um minuto para decolagem. Zero, call departure, Brasília Force 732. Sou 2065, controle. Na escuta. Centro autoriza direto o base. O base, obrigado. Azul 2770, controle. Afirmo, está a 4 milhas de Coral. Serviço radar terminado, chame o controle Léo na sequência 120 de cima 1. 1648, desça para 2000, autorizado final ILS-XTA, pistão na 0, reporte localizador. 2000, autorizado ILS-XTA, pistão na 0, reporta no localizador, igual na 642. Cueco livre de decolagem, pistão no 7, vento no 0 graus, no 5 nós. E prosseguiu o voo no 630? O voo no 630, autorizado no 612, reporta para ataque. Autorizado, chamaria o 630. 11 na cota. Reporte livrando, registro 1028. Afirmativo, iniciando por vai esquerda, na sua escuta, reporte livrando, eixo de decolagem da nossa máquina. Alô, Salvador, bom dia, 04. Brasília, 2733, fly direct to Coral, que flex. Direct Coral, que é essa Brasília, 4733. Via linha do litoral, o Mike Eco. Reporte livrando eixo de decolagem da 1-0. Afirmativo, está pegando a linha do litoral, reporta livrando o eixo, Eco. Gente, autorizado, ingresso litoral, reporte para ver fora da barra, o Thiago Afatão. Via Alfa, aguardando antes das 10, no dia 9-4. Identificação, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1021. 4 mil com 1021, ajo 2065, passa 200, chame Recife 1251, na alterna 13395. Rio 2065, controle. Controle Salvador. Escuta. Foi 2065, chame Recife 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado. Cliente, prossegue no corredor forte, aguardando transferência, Mike Eco. No ativo, mantendo o corredor forte, na sua escuta, tem transferência, Mike Eco. 630, 350, João Pessoa. 5-3 5-2-0, confiado, plano SR cancelado aos 2-4. Mantenha a regra de voo visual. Para o serviço de informação de voo e alerta, estamos centro agora na frequência 288, alterno 260, Juliette, estamos o louco. 288-260, muito obrigado, estamos o louco. Estabilizado ILS, voo no 648. Voo 648, complete final, ILS XRI, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, voo. Controle 20-1-8-0, regressa. Chamará controle 208, Mike, é Cueco, Graço, um bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-648, ILS, zona 0. Voo 648, bom dia, ajuste no 021, continua a aproximação, reporte baixado checado. No 021, reporte baixado checado, voo 648. Ponte 20 milhas assim que possível, pode ser o estimado de pouso em Aracaju. Estimado pouso em Aracaju, no 430. No 430, copiado. Ponte 20 mil Salvador, em caso de falhas, ao ingressar na terminal Aracaju, chama aquele controle na frequência 2-0-3. Afirmativo, reporta 20 fora, em caso de falha, ingressando na terminal, chama o controle da Aracaju 201, Mike Eco. Paulo Salvador, muito bom dia, voo 621, cliente da informação novembro, posição 9, solicita autorização de tráfego para Conway. Voo 621, informação em um curso em novembro, confere. Cruzado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plano de voo, nível 360.